controle em 120 decimal 8 e aciona 5557 no transponder. Autorizado 340, a gente vai decolar da 10, primeira curva à esquerda, Momo Flock, Apresolo 20, depois comprando o plano. 120 80, 5557 ao transponder, da Chanel 63 ou no 4, está no ponto 5. Chanel 63 no 4, correto, portão 5, chama pronto para o SPEC, ensinamento. Camarada. Pista 10 ou 17? 10. Ok, 7. 1648 reduz 1709, ou 1648. Redução 1709, 1648. Guardião 60, autorizado pouso, 1900 graus, 139. Livre pouso, Guardião 60, posso projeto? 1110 graus, 139. 7, 1110, quando 3. Tá, 3155, decolou 01, chame o controle, Salvador em 120, decimal 8. 08, até a boa. Outro ponto de espera, 50, azul 40, desce. Mantenha o ponto de espera. Ok. No 458, curva direita para o 050, livre ILS, chame estabilizado. Tem direita 050, autorizado ILS, reportar estabilizado. 1648. Controle da 3155. 3155 é controle, contato radar direto Leda, vigilância. Leda, 3155. Azul 69118, desce para nível de voo 060, chegada Mari. Informa o tráfego, posição 10 horas, 5 milhas, passando 160 em descida, AT-72. Atenda o tráfego no seu TQS, vai ficar à sua esquerda, desce e mantenha 060. Passareto 2231, vetoração para separação de tráfego, foi pro 045, limite magnética 80 de cima. 045, limite 80 de cima, 2231. Controle Salvador, total 9910, informação 90, descida 170. Azul 4065, para completar o alinhamento, autorizado decolar. 190 graus, 149. Gente, ao alinhar a lista de colagem, azul 40. Major 60, boa tarde. Táxi via Alfa. Delta, mantém o ponto de espera do táxi aí. Delta, aguardando para o cruzamento. Via Alfa, Delta, mantendo o ponto de espera para o cruzamento. Boa noite, 07. Controle reautorizado 2000, chega na bolsa. O time é 0 no 1. Boa noite, 07. Autorizado 2000, na bolsa. Boa noite, 07. Delta. No 925, boa tarde, assine identificação, chegada bom, se desce 4.000 pés, 1.0 no 1. No 4118, 03, pressionar, reporta táxi, azul 4118. Noite 07, controle, reduz 1970. 1970, nós, boa noite, 07. Azul 6998, tráfego anteriormente informado, está agora posição 9 horas, 5 milhas, passando 13.000 pés rumo nordeste, vetorado. Gente, o Azul 6998, tem 1020 decimal 8. 208, Azul 414065. Mantenha a prova pro então, boa noite, 07. Controle Salvador, azul 4065. 4065 da Azul, boa tarde, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, Azul 4065. Seguinte 5627, controle direto Aracaju. Direto Aracaju para 5627. Meia 48 da Gol, passou Duna, completa aproximação, torre 1895. 1895, vou no 648. Juliette Canuzulu, Torre Salvador. Canal final baixado e checado. Autorizado, pouso, pistão no zero, 1 no 00 graus, 1 no 49. Papatango Juliette, Canuzulu. Autorizado, Zulu. Torre Gol no 648. Gol no 648, chame final normal com trem baixo travado. O trem baixo travado, gol no 648, sua marina final. Direto Duna, azul 6918. Ok, 3000 no 0111, direto Duna, azul 6918. Papatango Juliette Tango Zulu no solo 06. Livre à direita na Delta, chame o solo em 121 decimal 9. Total 99 no zero, controle vetoração radar sequenciamento, curva esquerda para 045, limite magnética 080 do MDC. Esquerda 045, limitada pela 080 de Simbra, total 9910. Paulo Salvador 4118, pronto, táxi 125 a bordo, 3 horas e 30, Galeão. Azul 4118, táxi via Índia até o ponto de espera da 1 no 0, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Via Índia, ponto de espera da 1 no 0, 895. Obrigado, um bom trabalho, 4-1-1-1. Gol 1-6-4-8, check o trem. Baixado e travado. Final, 1-6-4-8. Autorizado, pouso, pistão no 0, 1-0-0 graus, 1-2-9. Gol 1-6-4-8. Teve pouso no 648. Papa Romeo Eco Zulu Eco, mantém nível 120, chame agora sim do Recife, frequência 126.85. Papa Romeo Eco Zulu Eco. Tarde, Eco Zulu Eco. O passarinho pode interceptar o curso do localizador nessa próxima? Aguarde autorização para interceptação do LOC, passarinho 2231, reduz a velocidade para 200. 209, 2231. Salvador, boa tarde, gol no 807, a 1 milha do Índia Serra, baixei e travou. Número 2, na aproximação, chame com o trem embaixo travado. Já baixado e travado, gol no 807. Gente. Decimal 1. É manter, prepare-se para decolagem imediata. Arima tem preparo para imediato, 4-1-2. No 807, forma o Embraer 190 da Azul, alinhando para decolagem imediata. Quem chegou no 807? Gol no 648, no solo 1-0, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. 219 à direita, 648. Azul 4-1-1-8, ao alinhar, decolagem imediata autorizada, 1-0 graus, 1-3-9. Decolagem, Azul 4-1-1-8. Juliette, portão 1-1. passou de mil em descida, agora para 4, para 5.000, ajustando 1.011, redução 2.00 mais. Reduzindo 2.00 para 5.000, péssimo no 0.1, no total 9.9.0. Afirmo curva à esquerda para o 0.30, total 9.9.0. Esquerda 0.30, total. Azul 6.9.8, autorizado LS. Firma autorizado LS, azul 6.9.8. Passaredo 2231 no curva direita para o 140, reporte estabilizado. Direita 140, 2231. 1 no 0 graus, 139, autorizado pouso, pistão no 0. TV pouso, pistão no 0, boa noite, 07. Total 99 no 0. 6.011 total. Pulos 111, chame o controle em 120.8. 208, muito obrigado aí pela decolagem, 4198. Controle azul 4198, boa tarde, passa 1.000 pés na decolagem. Azul 4118, boa tarde, código 5547, continue conforme autorizado. Alterna 5547, azul 418, como autorizado. Total 9910, reduza 1.70 mais. Reduzindo 1.70, total. Aquele Zulu mantém esse visual no 1.500 pés nos corredores, na escuta, boa tarde. Azul 4065, chame Recife, frequência 125, decimal 1. 251, Recife, azul 4065. Azul 4118, contato radar na decolagem, vigilância direto Leda. Leda, azul 4118. Estabilizou no localizador, passaria 2231. Firmo, total 9910, total 9910. Controle vai cruzar o localizador, mantém a proa, limite magnético 120 de cima. Vai cruzar o lock 120, limite total. Azul 6918, completa LS, 2 milhas do externo, torre 118, decimal 95. 1895, azul 6918. Passaredo está estabilizado no localizador. Passaredo livre LS, aguarde a transferência. Nada. Sol 990, direita para o 140 para o lock, chame estabilizado. 140 para o lock, chamará estabilizado, total 9910. Bom, 925, foi para o A225 à direita, vetoração, sequenciamento. Curva à direita 225, bom, 925. Confirma o nível autorizado para o azul 4198. Desça para 3.000 pés, conforme a última instrução. Corrigindo, azul 4118, sobe para 340. Qual foi o nível autorizado? 180. 180? É, nível 140 então, autorizado, azul 4118. Não, o nível que eu tenho no plano de voo é 340, por isso que solicitei informação qual for o nível autorizado. Ah, tá ok, foi o 340 autorizado pelo centro. Ok, ciente. Passaria 2231 no chame torre 118.95. 2895, 2231. Total autorizado descer 2.000? Negativo, mantenha 3.000 para 140, sistema estabilizado. Ciente, 3.000, vai manter 3.000, reportar estabilizado total. Azul 4118, suba para 340. Autorizado então, nível 340, azul 419. 925, curva à esquerda para 200. Esquerda 200, 925. Tá? No 925, redução 170 nós, complete curva à esquerda para a proa 160, reporta estabilizado. Curva à esquerda, 160, reduzindo para 1709, ainda mantém 4000? Mantém 4000, aguarde para a descida. Total full LS. Livre aproximação reduzindo a velocidade, tráfego à frente é um AT-72 com 140 de ground speed. Gente. Gol 925, autorizado 3000, reporte full ILS. Autorizado descida 3000, reportará na ILS com 925. Total 990, torre 118.95. 118.95, total. 6918. 219, olha o braço, 6918. Torre Salvador, total 9910. Total 9910, número 2, chame em final normal. Chamará final normal, total. Gol 1925, estabilizado. Afirma, reporte pro ILS, gol 925. Mais 2, 5, no ILS completo. Ok, completa final, aguarde transferência para a torre. Gente, aguardando transferência. Passarelo 2231, cheque o trem. Nossa, eu travou. Autorizado pouso, 100 graus, 2 nosso. Pouso na pista 10, passarelo 2231. Pergunta livre. Gol 925, número 3 na final ILS, passando Duna, torre 118, 95. 118, 95, gol 925, obrigado. Boa tarde, chegou uma 399, tá? Ciente da informação November, portão meia dúzia, autorização São Paulo. Confirmando o gol no 649, Léo, o nível solicitado confirmando é o 240. Negativo, gol 1399, São Paulo. Gol no 399, informação November, Congonhas autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pezulu. O nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-5-7-1 no transponder. Aprovado, São Paulo, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da AEL, Leda, Leda direto Bridge, intercepta Pezulu 1-6. Segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, transponder 5571, voo 1399, ciente da November. 8, chame Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. 25, ONU, bom trabalho, azul 419. A dúzia chama pronto, pushback, funcionamento. Ciente, 1399. Azul 6918, Juliette, portão 08. Juliette para o 08, Azul 6918. Solo, passarei 2231, livre a pista. 2231, no táxi Alfa, Juliette, remota 104, passe principal. Alfa, Juliette, remota 104, 2231. ground is in a 6314 position prime. Ocean 6314, gate number 5, stand by to start up and push. Stand by. Mal no 7. Total 99 no 0, no solo 21. Libere a direita, solo 121, decimal 9. 219. Golo 925, pista livre, cheque o trem. Baixado e travado, golo 925. Autorizado o pouso, 090 graus 139, informam que não foi possível respondê-lo naquela chamada inicial em virtude da configuração dos tráfegos, um na pista e outro na curta final. Ciente, 1925, pouso autorizado, estão no zero. 1990, táxi Alfa, Aquilo, Pátio 3, atentou o sinalizador. Negativo, aguarda a passagem do ATR por gentileza e após prossegue a retaguarda do mesmo, ok? O mesmo já foi autorizado a ingressar no pátio principal. Falou, Salvador. Ground, Ocean 6314. 6314, 1 minute to start up and push, please. Right. Oi, Manu. No 925, no solo 22, liga direita, solo 121, no decimal 9. Liga direita, 219, agora no 925. Autorizado pouso 17, 100 graus, 149, Papatango Whisky, Kilo Zulu. Ele pouso no 925, táxi via Alfa, reportante ao táxi Juliette para ingresso. Via Alfa está reportando para Juliette, para o 925. Tango Zulu, prossegue Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 1-18-95 para o cruzamento. A25 atentando a aeronave da Avianca no push 05, a mesma vai adentrar o pátio 3. Após a mesma adentrar, ingressa a Juliette 01 no portão. Gente, após a aeronave da Avianca, segue para Juliette e para 01 no gol na 925. local de estacionamento. Livre táxi até Baeté. Estacionar frequência livre. Obrigado. Salvador, Papa Romeo, Mike Juliet, Mike para acionamento. Mike Juliet, Mike, Pátio 3, livre de acionar, reporta táxi. Reporta táxi, Mike Juliet, Mike. Disconnect 314, return check, we have 27. 107 close on board, Ocean 6314, taxi via apron number 1, taxiway India to hold point runway 10, hold point tower 118, decimal 95, QNH 1011. Taxi via India to holding point runway 10, 95, tower, and QNH 1011. Até daqui a pouco, então. Firmando papapapá Oscar Lima Eco. Então 3217, me confirma o portão que encontra? Para 10 carinho. Prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando cópia. Pode prosseguir com o acionamento aguardando. Ok, está iniciando o pushback da Eulia da Bridge, obrigado. O Oscar Lima Eco, pronto, cópia? Autorizado para Serra, Novembro e Serra, Tango, inicialmente restrito 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da pista 17, prosseguindo curva direita após a decolagem via corredor Axé. O controle em 120.8, torre em 118.95 e aciona 5551 no transponder. Oscar Lima Eco, correto, me confirma o PAB? 03. Para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre em 118.95, ajuste 1.011, bom voo. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição bridge, onde intercepta Pesolu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5570 no transponder. Autorizado para 3217 com fins, nível 360, decola da 10, com direito da El, letra bridge, intercepta a Pesolu. Fono meia, até o destino conforme solicitado. 208 ao controle de Sotero Polizano, 5570 já está no transponder. 3217, obrigado. O TAN 3217, correto, reporta pronto para o táxi. Gente, mais um minutinho. Mantém. Anéfone.